você perde a linha. Sou todo seu e você toda minha. Cê faz gostoso demais, sabe tirar minha paz. Senta gostoso pro pai, com gosto de quero mais. Comigo você perde a linha. Sou todo seu e você toda minha. Cê faz gostoso demais, sabe tirar minha paz. Senta gostoso pro pai, com gosto de quero mais. Dia a dia é mulher de respeito. Nas quatro linhas se entrega daquele jeito. Sabe ditar bem as regras, mas o meu fogo não nega. Quando na cama se entrega, no jogo de pega-pega, eu dou valor porque ela merece. É fechamento e com ela não tem estresse. Meu coração te respeita, meu corpo te obedece. Não existem regras, esquece, na hora do sobe e desce. Comigo você perde a linha. Sou todo seu e você toda minha. Cê faz gostoso demais, sabe tirar minha paz. Senta gostoso pro pai, com gosto de quero mais. Comigo você perde a linha. Sou todo seu e você toda minha. Cê faz gostoso demais, sabe tirar minha paz. Senta gostoso pro pai, com gosto de quero mais. Seu calor me aquece, contigo é noite inteira. Com seu tempero a mineira, vou te provar por inteira. Garota esperta, maneira, não vai ficar de bobeira. Já perde logo a estribeira, só basta eu falar besteira. Tudo que eu planejo é contigo. Sou seu namorado e o seu ombro amigo. Atravesso pela zona de perigo e te busco pra ficar aqui comigo, assistindo o programa preferido. Pervertida aí o seu macho bandido. Pervertida aí o seu macho bandido. Comigo você perde a linha. Sou todo seu e você toda minha. Cê faz gostoso demais, sabe tirar minha paz. Senta gostoso pro pai, com gosto de quero mais. Comigo você perde a linha. Sou todo seu e você toda minha. Cê faz gostoso demais, sabe tirar minha paz. Senta gostoso pro pai, com gosto de quero mais.